Sente, o Eco Zulu November já baixou e travou? Está travado. Eco Zulu November autorizado, toque arremetida na pista 10, o vento sul com 09 nós. Eco Zulu November. Foi feita uma rota ponto a ponto. Foi solicitado que entre em contato com a Caliette e faça uma CHG. A primeira aerovia seria Up Zulu 16, procedente de Salvador para Congonhas. Por gentileza. Meia-3-1-1, reporte estabilizado, está autorizado a LS. Diz LS, formará estabilizado, 6-3-1. Grato. Ciente, mantém a posição Alpha Charlie Mike. Solo, 3304, que isso é o que o 225 tá no 1 totalmente pronto, hein? O TAN 3304 foi quem chamou para o PUS? Afirmativo, 3304. Confirme a outra aeronave chamando para o PUS? É o 6225, já chamado anteriormente, totalmente pronto. Gente, o Oceaner 6225, só um instantinho para iniciar, aguardando cópia, ok? TAN 3304105 autorizado, reporta táxi. Autorizado, reporta táxi, TAN 3304. O TRIP 5221. Isso. Na escuta do solo, pronto, cópia, vitória da conquista. Chané 6311, complete aproximação, torre 198, decisão 6. 6311. Torre, bom dia, Chané 6311. Chané 6311, bom dia, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, pista 10. Alfa Charlie Mike, livre de decolagem da 17, o vento sul com 10 nós. Eco Zulu November tocou e arremeteu na pista 10 aos 01. Sobe para 2000 pés e chama o controle em 119.35. Possível, Zulu November. Grupo. Aquilo agora sim, pronto, cópia com Congonhas 360. Autorizado para Congonhas, nível 360, decola da 17 com curva direita no perfil da saída da El, Leda. Após Leda, voa direto a radial 238 a 200 milhas do VOR de Salvador e após prossegue conforme a rota do plano de voo. O controle em 119.35, a torre em 118.62 e aciona 5513 no transponder. Decimal 6, o Índia November Alpha. November, Sérgio Zero 4, Fox Golf, Cal Recife, frequency 125, decimal 45, unable 126, decimal 85. 125, decimal 45, 126, decimal 85, for 709, from Strike Off. Trip 5345, chame Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. Afirmativo, 125, 1, 133, 25, trip 5345, cordial, bom dia. Da Oceaner 01, aguardando. Aguardando, bom. Oceaner 6225, pronto, copy. 3 visual com o Airbus da Avianca Oceaner final do 10. Afirma. Após a passagem do tráfego, alinhar e manter, cabeceiro 10, o gol 1923. Após a passagem do MK, alinha e mantém, pista 10, gol 1923. Perdão, após a passagem do Oceaner, gol 1923. Trita 1960? Estou passando de gol 1960, saída da El. Ok, 1960, grato, Nadael, Alfa, Calimai. Para iniciar no 01, coordene com a equipe de solo após o táxi do Airbus da TAM. Se inicia o pushback, reporta táxi. ok, após o tarde a gente inicia. Tchau, portanto, 6285. O 6225 voltando? Prossiga. Só uma observação, senhorita, a senhora está me dando o plano de voo, autorização no horário da nossa decolagem. Sim, porém teria que aguardar quando o senhor chamou, era o quinto para a copa, ok? Sim. 3304 para o táxi, 34 a bordo, 4 Ciente, mantenha o ponto de espera, o azul 4299. Ok, da frase. Oxané 6311, no solo ao 04, direita 121, décimo 9. 219, 639, boa. 4. Max de Alfa, 191, bom dia, Taxi Alfa, e reportando seu Taxi Juliette para ingresso. Alves no Paraná da Juliette. Confirma, chamando o solo por Mike, é com aquilo? No 923, fique atento à chuva. No setor de decolagem, está livre a decolagem da 10. O vento sul com 10 nós. Estamos sem as condições, tem livre decolagem com 10, no 923. Trip 5221, na escuta do sol? Ingresso, Lima, Papaquilo. Eu, Índia, November Alpha, final de 3 milhas, 17. Índia, November Alpha, ciente, autorizado pouso, pista 17, o vento sul com 12 nós. Autorizado pouso, Índia, November Alpha. Azul 4299, alinhar e manter, cabeceira 10. Ali, mantendo a 10, 4299. November. Gente, mantenha a posição, tem o tráfego na final da pista 17, o Lima fala aquilo. O Gol 1923, decola 06, controle 1-19-35, bom voo. Aquilo, pronto, foco. Autorizado, Salvador, Salvador, com voo de manutenção. Inicialmente a 1.000 pés até a liberação do controle para 2.000 pés, conforme solicitado. Decola da 1.07, direto, prosseguindo direto para a rádio 1.70 até 2.0 milhas. O controle opera em 1.19.35, a torre em 1.18.6, dúzia e aciona 0.1.22 no transponder. 3.663, chame Recife no 288, opera 2.60. O Mike é com o quilo correto, 4 no POP, pátio 4, estacionamento, táxi de decolagem com a torre, 1-1-8, decimal meia dúzia, o ajuste no 015, um bom voo. Pode dar 10, vento sul com 09 nós. Vindo decolagem, dá 10, azul 42, abraço. 3304, após o Embraer, alinhar e manter, cabeceira 10. Índia November Alpha Solo 07 está livre até parte 4. Correto, remoto 12, 12 corrigindo, chama pronto para o espectacionamento, trip 5221. Xané 6312 Recife 350, informação Mike confere. Prepare a PUCA, transição Aracaju, aguardando. Mike, voe na Pro de Léo. Grato, Léo, grato, a Fortale Mike. Azul 4299, decola 08, controle agora em 1119, decimal 35, bom voo. Geral 35, obrigado, bom dia, para 2 da Virada. Intenção agora é voar a Valença para fazer um estoque remetido, eu vou de recheck. De alta, ponto de espera, 2, 3. Oceaner 6312, pronto, cópia. Autorizado Recife, nível 350, via Peruísque 58. Decola da 190 com curva à esquerda no perfil da saída Puca, transição Aracaju. Controle em 199.35, via cena 5522 no transponder. Autorizado Recife, nível 350, saída Puca, Aracaju, decola da 190, curva esquerda, via Peruísque 58. 5522 no transponder, controle 199.35, Oceaner 6312. Correto, portal 10, chama pronto para o estacionamento, Oceaner 6312. Chama pronto para o estacionamento, né, 6312. Valença, desça para altitude de 3 mil pés. Forme para modificação. Está presente, senhor. 3 mil pés, controle de Valença, o Alfa Telemark. Cancela, está presente. Ok, então, plano modificado a partir de agora, 1210. Prossiga a descida em condições visuais, informe cruzando 2.500 pés, Alfa Telemark. Alfa Telemark, informa lá cruzando 2.500 pés. Decolagem da 3304. São Mike, 360 Curitiba. São 3859 Curitiba, 380. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El. Leda após posição Eudes, onde intercepta o Pesulo 44 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 199.35 e aciona 5530 no transponder. 3359, autorizado por estima nível 380, de cola da 10 curva direita da El, Leda Eudes. Para Pesulo 44, controle 199.35, transponder 5530. Ciente, no 1-1, chama pronto para o inspecionamento, estando 3859. Ciente, 3859. 2-5 no ponto de espera. Confirme, simulador. Dia 2-5 no ponto de espera. Ciente, o Xenem é 2-5, mantém o ponto de espera, tá bom, Zé? Vai manter. 3304, decola aos 1-1 no controle 1935, bom voo. Bom trabalho. Prossegue pela uniforme Alfa 310 e após direto Curitiba. É isso que possui também no plano, não? Negativo, assim, Elefa, após a Pesulo 2-1 até Sorocaba e após conforme. Só um instantinho, eu vou checar. Aguardando, caso seja a... Vou chegar com o centro Recife. Pela Elefa seria Arbor Transição Elefa, ok? Para interceptar o Pesulo 2-1. Só um instantinho, vou checar. Ok, seria interessante fazer pela Pesulo 2-1, dá uma diferença grande de tempo para gente. Sim, só um instantinho. A CHG foi apresentada aqui na sala S, confio? Negativo, não foi nem solicitada ainda pela empresa. E aí, mantenha a cabeceira no zero. Ali mantém o 9062. Para o meu Mike Golf Bravo, a sua identificação desse mantém 060, a chegada é a Mari. O Mike chegou 9085, autonomia 3:29, alterna Campinas, PLB 165. Golf Bravo. Mike Golf Bravo, identifique desse mantém 060, chegada a Mari. 060 Mari, Mike Golf Bravo. Ouro 923. Tente contato diretamente com o Recife, 1288, alterna 260. 288-260, obrigado, 1923. No novembro, para interceptar o curso do localizador, curva à esquerda para o 1960, informe estabilizado. 1960, informa lá estabilizado, novembro. Livre decolagem, 6233, Xanar. 0050-988. O Fera está autorizado descida para 3 mil pés, ajustado 1015, voo no 882. 3015, 882. Voador, voo 9085, ponto de espera 10. Sente o voo 9085, mantém o ponto de espera da pista 10. Mantém. Levou? Tá, vai ser. Desviou à direita o 10 milhas. Rondo mil pés, decolagem da 17, curva direita via corredor axé. Controle em 119 decimal 35, a torre em 118 decimal 6, dúzia e aciona 0114 nos responder. Oceané 6225, decola 114, controle agora em 119, decimal 35, bom voo. 119.35, bom dia. 5, acionamento táxi decolagem agora com a torre em 118, decimal 6, dúzia, o ajuste no 0, no 5, bom voo. Golfo Mike, livre acionado, Tato 5, chama pronto para o táxi. Contato, radar, decolagem, submotel 320, saída Momo. 320. Eco Zulu Novembro, estabilizado. Estabilizado, Zulu Novembro. Complete a aproximação, chame torre em 1862, Eco Zulu Novembro. 1862, Novembro. Oi, Eco Zulu Novembro. Eco Zulu Novembro, final da 1-0, prossiga com as intenções. O último procedimento, senhor, vai tocar e arremeter, porque são dois tripulantes checando aqui. Mais um procedimento encerra. Ok, ciente, cheque o trem, já está autorizado, toque remetida na 1-0, o vento sul com 1-2 nós, o Eco Zulu Novembro. Novembro. Na sua escuta vai cruzar no 2000. Lima, Papaquilo, contato, radar, decolagem, submotel 360, Sérgio Dael. Juliette, Tango Zulu, só um instantinho, cópia? Confirmando o PAT? Só um instantinho para cópia. Tá, Mike, off Mike. Mas chamando o sol? Lima, Zulu, Golf, prossiga. Zulu Golf, só um instante, não possui o plano no sistema, poderia confirmar o OBT? O Mike Golf Mike está autorizado, decolagem com Proa Sul, vento sul com 1-2 na 1-2 nós, o Mike Golf Mike. Cuida cópia, checagem da sua só um minuto. Salvador, é para 4-1-1 da web, para Guarulhos, era o número 3 para a cópia, previsão mais 5 minutos, minha chileza. Tem previsão, tem. 8 prossegue com a proa do farol de Itapuã, chama o controle em 119.35, bom voo. Trata mesmo, até a volta aí. Recife 1288-260, tá 3304. 3859, não escuta? Não escuta, prossiga. Confirmamos com o centro Recife, o mesmo também possui a Upper Zulu 44, ok? Sorocaba e após uniforme Alpha 3100. Para ser feito o voo pela Upper Zulu 21, teria que ser feito uma CHG. Ok, então, obrigado. Eu vou fazer aqui a coordenação com o setor da empresa. Então, a princípio, a saída vai ser da EOL Leda Eult, né? Afirmativo, da EOL Leda Eult para interceptar o Pesilo 44. Realizando a CHG, sendo aqui pra gente, a gente coordena com o centro a saída da árvore elétrica, ok? Ok, obrigado. Zulu 90 suba para 2.000 pés, com 1.015, no ajuste agora de vetoração à esquerda, para o novo procedimento de LS. 90 subindo para 2.000. Seguro o nível 1 centena, via Golf 677, decola da 1.07, curva direita no perfil da saída coral. Controle em 1.99.35, a torre em 1.98.62 e aciona 0.253 no transponder. 21, mantém o ponto de espera da pista 1-0. Torre Salvador, bandido no 888, sempre baixado travado. João no 888, continua a aproximação, aguardando informação da pista livre. Continua aguardando, 888. Decolagem agora com a torre em 1.18.62, o ajuste no 0.05, um bom voo. Chanel 6312, com 1.50 a bordo, Natal, 3 horas e 20, já dono via. Chanel 6312, táxi via Pátio, Índia Alfa, até o ponto de espera da 1.0. No ponto de espera, torre 1.18.62, o ajuste no 0.05, um bom voo. Obrigado, bom dia. 0.05, Pátio, Índia Alfa, no ponto de espera 2.12, Chanel 6312. Dado o PLE, para estabilizador localizador, o Mike Golf Bravo. Para choque, o vento sul com 1-0 nós, aguarda a pista livre, gol no 888. Guardaram, no 888. No 888, livre pouso na 1-0, o vento sul com 1-0 nós. Vento sul com 1-0 nós, gol no 888, livre pouso na 1-0. Gol 9085, decola os 2-1 no controle agora em 1.19.35, bom voo. 1935, 9085. Vai atingindo 1.50. 1982, bom dia, sua identificação desse mantém o nível de voo 050, chegada à mare. Se identificou, bom dia, desce ao 050, chegada à mare, voo 1982. Gol 9085. O 9085, contato radar na decolagem, submantém o 360, sai da EL, transição Leda, após Leda, Bridge. Ok, saída da EL, Leda, após Bridge, 9085. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 1-0 com curva direita, perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta para o Zulu 2-1 e segue conforme a rota do plano de voo. Encontrou em 1.19.35 e aciona 5540 no transponder. Autorizado 360 para Guarulhos, decola da pista 10 com curva direita, a saída é Arbor. Elefa, despertando o Zulu 2-1, depois conforme a rota do plano de voo, 119.55, controle 540, transporte direto. Correto, portão 4, chama pronto para o pushback acionamento, WebJet 5891. Está pronto para o pushback acionamento, 5891. Lima Zulu Golf, só um minutinho para cópia. Estamos confirmando com a sala S, plano, ok? Pode transmitir pra gente, só um instantinho. O gol no 888, táxi via Alfa Juliette, posição 03, parte principal. Alfa Juliette, posição 3, parte principal, 988. Falou, ONU para o Chile, estacionamento na Comissão 4. Zero no zero. A linha mantém a janela 3.2. Tio. 6.8.5.6.2. Com bom voo. 965, bom dia. 5.2.2.1, transfere. 5.5.2.2.1 no contato, radar decolagem. Suba e mantenha o nível de voo 200, perfil Arbor. Para o nível 200, perfil Arbor, TIP 5221. Prossegue qual nível? Reduza para 2109. Redução 2109, voo 9982. O Golf Santo 4. Motorizado para a GQS, Air November, Juliette Kilo, uma centena ao nível, decola da 17 com curva direita no perfil da saída Arbor e após direto destino. O controle em 199 decimal 35. A torre em 198 decimal meia dúzia e aguarda para o transponder o Lima Zulu Golf. Mike Golf Bravo já estabilizou? Acabamos de estabilizar, Mike Golf Bravo. Complete a aproximação, chame torre em 18 meia dúzia. 18 meia dúzia, Mike Golf Bravo. Te aguarde, Juliette Angulo. Torre Salvador, bom dia, Papa Romeu Mike, Golf Bravo, passou externo, bastante trabalho. Paciente, o Mike, Golf Bravo, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Guardando pista livre, o Mike, Golf Bravo. Testa para 3.000 pés, ajustado 1.0 no 5. Testa para 3.000, ajusta no 0 no 5, voo no 982. Zulu Golf Livre acionar chama para o táxi no pátio 4. Da Gol 03, autorizado para o estacionamento no 4 e reporta táxi. Após o gol, autorizado para o estacionamento no 4. 2 decola aos 26, controle 1935, bom voo. 1935, bom dia, chegando a 3.2. Mike Golf Bravo, cheque trem, autorizado pouso pista 10, vento sul com 109. Bastante travado, Mike Golf Bravo, autorizado pouso. Qual o pátio após o pouso do Mike Golf Bravo? Aerostar, é um hangar. Center. Posição 11. 1-1-1 autorizado, reporta táxi, 3859. Autorizado o chibeque saneamento, reporta para o táxi, 3859. Só um minuto, aguarde, Michael Spike. Eco Zulu November, esquerda para o 1960 para interceptar o localizador. 1960 para o Loc November. Aguarde, Michael Spike. Lima, Papaquilo, chame o Centro Recife, 125, decimal 1, alterna 3325. 4325. Prossiga, Mike, Golf Mike. Papapapá, Mike, Golf Mike, ao controle. Juliette Tango Zulu, livre da colagem da 17, o vento sul com 109. Gol 9085, chame Recife em 125, 1 alterna 1-3325. 251-3325.